Era 2005, uma caneta e um papel. Mil planos de aeroplanos pra tocar o céu. Eu vi dedos, olhares e bocas falarem pra me alcançar, sem ligar pro julgamento, já que eu não sou réu. Virei as costas pro senhor juiz. Quem muito fala não sabe o que diz. E sem dizer uma palavra eu escapei da forca. Eu sei que os peixes pequenos morrem pela boca. Kamikaze pra morrer, e essa é a função. Sempre morre sem saber qual é o fim da missão. Sua fé cega, obediência em excesso. Nos deram a ordem, mas eu escolhi fazer progresso. A submissão me trouxe mais escolhas. Folhas de pagamento se desfazem feito bolhas. Amontoado de tralhas, vivendo só de migalhas. A ponto de olhar pro meu patrão e dizer: quantos trocaram a honra por ilusão de glória? Um drink a mais na sua comanda. Garotas lá fora, quantos perderam tempo fazendo discurso em vão? É, eu uso o tempo que nós temos pra fazer história. Uns acham que tá bom, acabam conformados, acabam pelo chão, só na vontade de subir. Uns vão pisar no topo, mas é só de passagem. Eu lutei tanto pra fazer minha casa aqui. Nós somos reis, transgredindo leis, no mundo onde honrados não existem. Faladores falam, vivem de era uma vez. Eu vivo do que eu falo, não gostam, fodam-se vocês. Reis, transgredindo leis, no mundo onde honrados não existem. Faladores falam, vivem de era uma vez. Eu vivo do que eu falo, não gostam, fodam-se vocês. Falamos sobre vitória, riram do que nós dissemos. Construímos a ponte até ela e nós atravessaremos. História antiga, bico causando intriga. Hoje nossa presença os fazem fazerem figa. Então diga, amigo, por favor desenrola. Pensa umas 10 vezes antes de chamar de nova escola. Eu vivo isso, tornei meu rap real. Não respeito quem tem estrada, respeito quem me respeita igual. Se não usar frases alheias me fez arrogante. Então criatividade é arrogância daqui por diante. Esse bagulho não é mais como era antes. MCs impactados se esquecem de ser impactantes. Com a barreta de brinde, o nariz vermelho. Pra quem não tem meta e só faz rap em frente ao espelho. Quer me xingar? Então disponha, mas não vou mais passar pano pra quem só me passa vergonha. Que diz que nós só faz rap de love. Pra mim fazemos história até que o contrário se prove. Aí, cê tem cacife? Não tem, cala a boca e não fode. Ou vem com nós, se é que cê acha que nós pode. Somos reis, transgredindo leis, no mundo onde honrados não existem. Faladores falam, vivem de era uma vez. Eu vivo do que eu falo, não gostam, fodam-se vocês. Reis, transgredindo leis, no mundo onde honrados não existem. Faladores falam, vivem de era uma vez. Eu vivo do que eu falo, não gostam, fodam-se vocês. Sai de rap, cê tá ligado? Feito Stallone com boné pra trás ganhando seus fones. Só minhas merda dissolvida, liga agora pros homens. Junto Jimmy e Rafael, com a luneta mira o céu. Nota falsa é notória na gaveta do bordel. Sangue puro da vida ligeira, tô na trincheira. Maneira verdadeira na semana inteira. Tipo preso no copo, mas dominando o local. De um a um, sem zum zum zum, mais do que um cara comum. Alma vendida não transita na jurisdição. O meu reinado é com os irmãos, legião. De malaco com moral de senado, cuspindo rima sempre em cima dos alienados. Nunca desanda, leva fama bacana, que a grana aqui vai dormir lá embaixo da cama.